andrecedesmoral.com.br. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria. Eu mentiria, eu negaria até a morte. Eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto. Sem fazer esforço, tira minha roupa com os seus olhos. Me deixa tonta com os seus olhos. Se eu não afirmaria.